fruto do concreto, dito e feito a se quebrar. O vício do acaso se faz todo o meu desejo de compreender o que há em mim. Ao passo das certezas que desenho quando te vejo, Maria. Você chorou.